Em pleno outono, roupas caem ao chão, como nossas peças espalhadas ao quarto. No carpete, o escarpão que você perdeu. Metade do seu destino é uma peça que se encaixa com o meu. Hey, mina, o seu olhar me seduz, o seu sorriso é o sol, enche a minha boca de luz. Façamos da nossa vida audições às cegas, viajar pela Califórnia, lua de mel em Las Vegas. E eu digo que você é minha, qualquer homem ao seu lado é rei, porque cê é uma rainha, um buquê, aliança e um cartão com um desenho. Guimê, conta os plaquês de 100, enquanto eu conto que te tenho. Vinho tinto, quem sabe contido, dispenso álcool, porque sua presença já me deixa entorpecida. Nossa vida é um livro aberto, história que não se apague. Mesmo eu sendo ateu, Deus te enviou como um milagre. Eu canto e eu digo que quero ser mais do que apenas o seu amigo. Perfeita, linda, rumo ao paraíso, vamos do modo mais clichê possível. Só quero dizer que eu te amo. Eu sempre eu quero te ter. Pra sempre eu vou amar você. O mundo diz que pra sempre, sempre acaba. Então deixa que hoje a gente vai calar o mundo. Eu tinha tanto pra te contar, pra te falar e relatar, apenas pra te impressionar, parecer um bom partido, sem o coração partido. Quem sabe eu tenha partido em busca do nosso cupido. De bem eu já fui sem quem trouxe, romântico, apaixonado, cafona, achei que fosse. Juntei os 3 reais da passagem, pagando de bem de vida, e te comprei um algodão doce. Segurei a sua mão, senti bater meu coração ofegante, a respiração. Olhei pela redenção, eu meio infantil e tonto. Não existe amor em SP, porque todo amor do mundo eu te levei naquele encontro. Enfim, ponto, sem fim, em mim pronto. Digo sim, então. Rappers querem ganhar o VMB, querem ganhar o Grammy, e eu só quero ganhar o teu coração. E eu canto e eu digo que quero ser mais do que apenas o seu amigo. Perfeita, linda, rumo ao paraíso, vamos do modo mais clichê possível. Só quero dizer que eu te amo. Eu sempre eu quero. Pra sempre eu vou amar você. O mundo diz que pra sempre, sempre acaba. Então deixa que hoje a gente vai calar o mundo. E eu canto e eu digo que quero ser mais do que apenas o seu amigo. Perfeita, linda, rumo ao paraíso, vamos do modo mais clichê possível. Só quero dizer que eu te amo. Dinheiro não compra felicidade, às vezes por vaidade até pode atrair rancor, mas avisa pro mundo que hoje vamos comprar a felicidade. Mas nós vamos pagar só com amor.